nerd drama, entre o PC e a cama. Games, pornografia, mãe que reclama, nerd drama. Com a calça acima da cintura, com espinha na cara, à procura da cura. Nerd drama, tenta comer, não come nada, a não ser sua mão suada e já calejada. A foto engana, parece bacana, mas é todo esquisito, já perdeu a esperança. Nerd drama, que faz a fama no servidor gringo, mas nunca sai do quarto pra curtir o sol de domingo. O drama de viver em frente à tela, sempre preguiçoso, mas no Street Fighter faz miséria. Olha na fase do Brasil, Amazônia, agonia. Alguém tá preso lá no canto, que covardia. Olha o Perfect, não, não acredito. Morreu que nem uma menina, vez do Rodrigo. Isso é um vício, por ouro e prata. Juntando os trofos então, veja, não é mamata. Esse é o mérito contra seus arquirrival. Só falta uns trofos de platina, tá nada mal. Leve o lixo, maldito, antes que sua mãe dê mais uns gritos. Não foi sempre dito que nerd não saía, não. Olha lá fora então, abriu até o portão. Tem um irmão que pega uma mina várias. O nerd se for pegar algo, pega malária. Enfim, diabo pra mim, comemorando essa glória marcada na história. O X-Vídeo tira o nerd da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a ideia que mesmo escroto na vida vai vencer. E os que zoaram dele nunca irão esquecer. Volto atrás nas quests que já passei, mocota quem teve lado a lado e quem só ficou na cola. Entre os monstros, fases e várias etapas, matando os noob, os mano, as mina fraca. Nerd drama de estilo, com dados opacos, vários lados todos coloridos. Entre os livros de toda a cidade, os de RPG sempre o deixam bem à vontade. O personagem dele eu sei que não é neutro. É um mago velho, mais forte que um soco no peito, que veste preto e destrói a escória. Guerreiro, poeta, multiclasse, o maguinho é foda. E na história os anéis de vários quilates, magicamente poderosos, prontos pro ataque. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Logo evolui de novo, que mago ligeiro. O sanduíche, já tá até frio. Jogando diabo não comeu, estômago vazio. Mas deu erro, a batonete então caiu. Foi jogar o velho CS, pegou o fuzil. Nerd drama. Jogo de crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí. Eu sou mais um com bolha no dedo. Lembra daquele jogo foda lá, mano? Estragaram ele, truta. Pois é. Como estragaram? Vou te dizer. Fizeram um filme? Jogo até com uma criança nos braços. Não é à toa que me chamam de nerd de aço. Veja, olha outra vez eu jogando com uma mão. A multidão se agita vendo minha apresentação. O meu Atari já morreu, foi pro céu. Mas jogo no emulador, saudades do meu pitel. A minha casa inteira me acha vagabundo. Mas sem minha nerdice não sou nada nesse mundo. Luz apaga cabeção, jogando a cena vai. Acabado, outro nerd pacato se esvai. Ei, no Nine Gag eu sei, todo mundo quer subir até os hot. Subir até os hot, mas meus memes que são bons, nenhum nunca subiu. Tá tudo até negativado, puta que pariu. Admito, no soro me sinto ré, o que eu posso fazer? Admin até o fim, nos tópico louco. Acabou mega upload, sim, links quebrados, mas usando todos os torrents é que eu me acho. Isso é problema de montão, os nerd tudo passa mal. Mas derrubar não adianta não, nossa ordem é maioral. Do Super Nintendo eu tenho mil fita. Inacreditável, mas eu tenho aqui a lista. No Minecraft eu tenho um castelo. Eu vou tentar criar até o trono de ferro. Aliás, cadê meu livro? Ó, sumiu. Inverno tá chegando, caralho, tá muito frio. Got é isso, é aquilo, que cê não dizia? Viciou na série, ha, que ironia. Cola um pôster dos Stark aí, que tal, que cê diz? Sente um nerd drama, vai, tenta ser feliz. Ei gatinha, eu vou escolher você. Stalkeio sim, não é por mal, deu pra perceber. Curte ouvir Pitch Sinto de Rebit Blues, a do Death Note. Tô ligado que assiste, de vergonha eu não morri. Tô firmão, cola aqui, eu sei que não sou forte quanto aquele mano ali. Eu sou nerd, overpower, mal visto, esquisito, oba. Aquele homem que não vai errar, aquele carvão que se tornará diamante, o melhor dos amantes, mais foda que os heróis na estante. Me chama, sou aquele nerd drama. Drama, drama, drama. Aí, na época de Paula da Atari, onde cê estava? Que jogo cês deram pra mim? Que código fizeram pra mim? Agora tá de olho no game que eu ganho? Agora tá de olho nos meus pontos subindo? Demorou, quero é mais. O Shang Tsung quer até sua alma. Aí, a nerdice fez ser quem eu sou. Mano, Lucas, Tolkien, Adams e toda a família. E toda a geração que faz o nerd. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Do século passado até a infinidade, é desse jeito. Aí, você sai da escola, mas o nerd nunca sai de você. Morou, irmão? 42. Você dá um fatality, o mundo todo tá de olho em você, morou? Sabe por quê? Pela sua habilidade, morou, irmão? É do jeito que você vive, é o nerd drama. Eu bem li, assisti, eu vivo o nerd drama. Eu sou o nerd drama, eu sou viciado no nerd drama. Aí, nerdaiada, sem palavra, vocês são foda. Mas aí, se tiver que voltar pro jogo antigo, eu vou estar com a cabeça erguida, porque é assim que é. Tendo um respawn na vida, firme e forte, mesmo sem mulher. Sou um nerd nato.